Uma boa noite a todos. Boa noite. A mensagem dessa noite tem o título seguinte: Salvação e perfeição no contexto do fechamento da porta da graça. Esse assunto de hoje talvez seja o assunto mais complicado que nós vamos falar durante toda a semana. E eu peço desculpa de antemão, porque eu não vou conseguir explicar tudo a respeito dele, pela minha própria limitação humana e pela limitação do tempo e várias questões complicadas aqui. Se nós fizéssemos uma semana só com esse foco, já seria pouco. Eu já fiz uma semana de oração sobre perfeição cristã. Então, explicando o que é o pecado, o que é a perfeição, o que é a salvação. E mesmo aquela semana que eu fiz só sobre esse tema, ainda faltou muita coisa a ser dita. Então, para vocês verem como que é um desafio, às vezes, né, a gente explicar um tema para as pessoas. É uma coisa que, quando você vai cavucar mesmo, não chega no fim. Vamos lembrar algumas coisinhas. Na mensagem de sábado, nós lemos vários textos de Ellen White, um monte. E ali estão algumas características do fechamento da porta da graça. Vamos relembrar alguns deles. Jesus Cristo está intercedendo no santuário celestial diante do Pai. Quando ele acaba essa intercessão, alguns terão recebido a marca da besta, outros recebidos o selo de Deus. E ali vão cair as últimas pragas. Durante esse tempo, enquanto fecha a porta da graça até a segunda vinda de Jesus, é um período curto de tempo, mas nesse período os santos vivem sem intercessor e não existe sangue expiatório para purificar do pecado. Ellen White chega a dizer que o nosso caráter tem que estar purificado do pecado antes que a porta da graça feche. Porque depois não vai dar tempo de se preparar. Então existe um tempo até o qual a gente pode se preparar. E toda essa ideia de Ellen White, ela tem servido dentro da Igreja Adventista como veículo de uma mensagem que nós chamamos de perfeccionismo. E esse tema é um tema bem complicado dentro da Igreja Adventista, por várias razões. Mas o fato é que aqueles que têm tendência perfeccionista usam muito dessa ideia do fechamento da porta da graça, da perfeição, parar de pecar, para a gente estar pronto, santificar nossa vida, para podermos estar pronto para ver Jesus voltar e tal. Tem toda uma mensagem pesada por detrás dessa ideia. E eu vou ler um outro texto de Ellen White para vocês, que eu não li no sábado. Está no livro Grande Conflito, página 623, onde Ellen White diz o seguinte: agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos nos tornar perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás nada pôde encontrar no Filho de Deus que o habilitasse a ganhar a vitória. Tinha guardado os mandamentos do seu Pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se aqueles que subsistirão no tempo de angústia. Jesus viveu uma vida sem pecado, nem mesmo no seu coração, na sua mente, tinha algo que o diabo pudesse usar contra ele. E Ellen White diz que esse é o padrão que nós devemos almejar, e somente aqueles que alcançarem esse estado vão poder suportar as angústias finais, em meio ao fim do mundo. Como é que a gente vai se sentir, essa angústia, o medo, inúmeras questões muito complicadas no contexto final? E deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que sugerem uma lógica muito simples, bastante racional e bastante fácil da gente aceitar, a lógica perfeccionista. Então abre lá a Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 21. Vamos passear um pouquinho pelo livro de Mateus. Mateus 1, verso 21. Vamos entender então a lógica por detrás da ideia da perfeição, do perfeccionismo e etc. E aí vamos responder algumas coisas baseadas na palavra de Deus como um todo. Então a primeira questão é a razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para ser o salvador da humanidade, para nos salvar. E o verso 21 diz assim, do capítulo 1 de Mateus: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que importante. Jesus veio nos salvar do pecado, dos nossos pecados. Certo? Essa é a ideia. Jesus, ele não veio nos salvar da necessidade de obedecer a Deus, por exemplo. Ah, antes, lá no Antigo Testamento, tinha que guardar o sábado, tinha que dar o dízimo, não podia roubar, não podia matar, tinha que cumprir os mandamentos e tal. Agora Jesus nos salvou de ter que cumprir a lei. Alguns evangélicos vão por essa linha de raciocínio. Eu posso desobedecer porque eu sou salvo pela fé ou pela graça. Essa é a lógica de alguns evangélicos. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia pensa de forma diferente e conclui, com base na Bíblia, Mateus 1:21, que Jesus veio nos salvar do pecado, não da necessidade de guardar a lei. Mas até que ponto a gente deve fazer a vontade de Deus? Vai para o capítulo 5, verso 48. E ali, como uma espécie de conclusão do Sermão da Montanha, Jesus diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então Jesus, ele veio nos salvar dos nossos pecados, e o objetivo de Jesus é que a gente almeje a perfeição. Não tem outra mensagem. A mensagem é a perfeição. Vai um pouquinho adiante, Mateus 19. Mateus 5:48 vai nos dizer: perfeitos como Deus. Impressionante, né, esse padrão. E Mateus 19, a partir do verso 16, a Bíblia vai dizer assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A ideia de Mateus 19 é que a salvação, a perfeição, passa pela obediência aos mandamentos de Deus. Não dá para ser perfeito sem obedecer a Deus. E aquele que deseja obedecer a Deus tem que desejar a perfeição. Porque você quer obedecer a Deus só um pouquinho? Não, você quer obedecer o máximo. E o padrão de Deus sempre vai ser a perfeição. Por quê? Porque Deus não compactua com o que é errado. Olha, você não pode mentir, a não ser de vez em quando. É assim que Deus diz? Não. Deus diz: não pode mentir, seja perfeito. Ah, eu posso matar de vez em quando uma pessoa ou outra. Não, não pode. Não matarás. Seja perfeito. E essa perfeição passa por essa ideia de guardarmos os mandamentos de Deus. A partir daí, vai lá para o final do Novo Testamento, Apocalipse 12, verso 17, e Apocalipse 14, 12. E aqui existe a indicação do caráter do povo de Deus no livro do Apocalipse, que vai corroborar todas essas ideias que nós lemos até agora no Evangelho de Mateus. Então, capítulo 12, verso 17, a Bíblia diz assim: irou-se o dragão e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 14, verso 12. E a Bíblia diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou a fé em Jesus. Então, quem é o povo de Deus? É o povo que guarda os mandamentos. Toda essa lógica, irmãos, ela torna a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma igreja muito propensa a acreditar na perfeição. Porque a gente guarda a lei, a gente obedece, Jesus mandou ser perfeito, se quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E a Igreja Adventista tem essa compreensão. Agora, muitas vezes, qual que é o problema com essa visão? É o que é o pecado na visão adventista e o que é guardar a lei de Deus. E essas são duas coisas intimamente relacionadas. Porque pecar é transgredir a lei. 1 João 3, verso 4. Certo? Isso aqui é pecar. Então, se o povo de Deus guarda os mandamentos, alguns concluem, eles não podem pecar. Porque se pecar é transgredir os mandamentos, nós temos que guardar os mandamentos, o povo é o que guarda, então o povo de Deus é o que não peca. E aí, alguns utilizam-se, né, daquelas passagens famosas de Jesus, né? Por exemplo, João 8, verso 11. Vai, não peques mais. É que Jesus está mandando não pecar mais? É Jesus que está mandando. Vai, não peque mais. E tudo isso cria na mente adventista a ideia de que é possível não pecar, que é possível a gente obedecer, guardar a lei em todos os pontos, em todos os pormenores, etc, etc, etc. Agora, o que que acontece? A lógica perfeccionista é a seguinte. Jesus veio nos salvar do pecado, ele manda a gente ser perfeito, ele manda a gente guardar a lei, ele manda a gente não pecar mais, e o povo de Deus é o que obedece. Com essa lógica simples, muitos adventistas se tornam aquilo que a gente chama de perfeccionista. E o que que é o perfeccionista? O perfeccionista é aquele que usa essas mensagens que eu estou falando aqui para vocês, usa os textos da Bíblia para negar outros textos da Bíblia. Esse é o problema do perfeccionismo. Porque agora o perfeccionismo diz assim, o povo de Deus não peca, mas a Bíblia diz algo contrário disso. Concordam comigo? A Bíblia não diz que o povo de Deus não peca, não tem pecado de forma absoluta. Isso não é verdade. Então aqui gera o problema perfeccionista. Usam alguns textos para negar outros. E aí está negando a palavra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o perfeccionista vai cair no seguinte problema. Temos que ser perfeito. Em tese, podemos ser perfeitos, mas na realidade, ninguém é perfeito. E isso é algo afirmado claramente pela Bíblia. Nós vamos ler daqui a pouquinho. E se você quer resolver esse problema teológico negando algum texto da Bíblia, ah, não é bem assim. Nós somos pecadores, mas não é bem assim. A gente não é assim tão pecador. Nós somos bons, nós guardamos a lei. Quando você começa com esse tipo de raciocínio, você começa a relativizar o que a Bíblia diz sobre o pecado. Porque por detrás dessa noção de que a gente para de pecar assim facilmente, está a ideia de que a gente só peca porque a gente quer. É isso que está por detrás dessa ideia. Por que que você peca? Ah, porque você quer. Porque se você não quiser pecar, você não peca. Algumas pessoas concluem dessa forma. Agora, como é que você vai me explicar Romanos capítulo 7? O mal que eu não quero, esse faço. Paulo dizia assim, eu peco porque eu quero pecar. É assim que Paulo dizia? Não. Sem querer pecar, eu me pego pecando, errando, cobiçando, falando mal, pensando mal, fazendo algum tipo de mal. Contra a lei de Deus. Porque na minha mente, a lei de Deus está na minha mente. E Paulo diz, mas na minha carne tem uma outra lei. A lei que me atrai para o que é mal, para o que é pecado, para o que é sujo, para o que é ruim. Aí você tem um problema. Porque pecado não é só o que a gente faz querendo fazer errado. Mesmo que eu faça um pecado de forma inconsciente ou de forma não voluntária, aquilo foi mais forte do que eu, aquilo não deixa de ser pecado. Então vocês percebem que a mensagem do pecado ela é um pouquinho mais complicada do que o perfeccionista admite? Para o perfeccionista, não, a gente só peca porque quer pecar. Mas a coisa não é assim tão simples. É muito interessante perceber como que a primeira carta de João é usada nessa discussão. Vai lá para 1 João, capítulo 3. Essa carta é extensamente usada pelos dois lados da discussão. E isso é muito interessante. 1 João capítulo 3 contém alguns versos bastante importantes para essa ideia voltada para a ideia de parar de pecar, de sermos fiéis, de guardarmos a lei, etc. Dá uma olhadinha, por exemplo, no verso 6. A Bíblia fala assim, olha. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha o verso 9 do capítulo 3. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Textos fortes. Não viver em pecado, não viver pecando. E a gente nem pode viver pecando se a gente nasceu de Deus. Aquela pessoa que nasceu de Deus, que é convertida, ela até tem dificuldade de viver pecando. Porque Viver mentindo? Você acha fácil isso? Eu não acho fácil viver mentindo. Eu abomino mentira, irmãos. Eu, Ezequiel, pessoalmente, odeio mentira. Não consigo vender coisas mentindo. Não consigo dizer que eu tava quando eu não tava. Não consigo. Mas é interessante, a gente nem consegue viver assim. Agora, esses textos, eles falam de não viver em pecado, não viver na prática do pecado, mas será que isso tudo pode ser interpretado que o cristão não peca? Olha o capítulo 1, versos 8 e verso 10. Na mesma carta, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. O mesmo João que disse que a gente não vive em pecado, que a gente não pode viver em pecado, que a gente não pode viver pecando, admite que todo mundo peca, inclusive ele cristão. Inclusive todos os cristãos pecam. Como é que a gente entende isso, irmãos? Não é muito fácil entender isso. Então vamos tentar caminhar para entender essa ideia toda. Pecado é uma palavra complicada. Pecado pode significar a transgressão mais absurda possível que um ser humano pode cometer. Eu e a Maria, a gente estava conversando aqui antes de vocês chegarem, e ela estava me contando um caso de um menino que estava devendo droga para o traficante, não tinha como pagar. Aí ele deu uma ideia, ó, vamos quitar a nossa dívida? Faz o seguinte, vai lá na minha casa, estupra minha mãe e a dívida fica paga. Pode ser assim? Aí o traficante aceitou, não, tá bom, vou lá, estupra sua mãe. Foi lá e estuprou a mãe do cara. Quitou a dívida. Vocês entendem o quanto isso é horroroso? O quanto isso é nojento? O quanto isso é podre? É pecado. Dá pra entender um negócio desse na cabeça da pessoa? Não dá pra entender. Agora, a Bíblia diz uma coisa muito importante. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei de Deus é o amor. Romanos 13, verso 10. Então, olha, o pecado é transgressão da lei. Desonrar pai e mãe. Pecado, porque é transgressão da lei. Cumprir a lei é amar o pai e a mãe. Agora, o que é amor? 1 Coríntios 13, versos 5 a 8. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se ressente do mal, tudo espera, tudo sofre, tudo crê, não tem ciúmes, não procura os seus interesses, não tem egoísmo. Esse é o amor verdadeiro, correto? Então é o seguinte, perder a paciência com a mãe é pecado. Não precisa só mandar estuprar ela, matar ela, xingar ela, bater nela, não precisa isso. Simplesmente perder a paciência com ela é perder o amor, porque o amor é paciente. Concordam comigo? Perdeu a paciência, pecou. Então, entenda uma coisa, a palavra pecado pode significar a maior transgressão, assim como o menor defeito. Um defeito assim, simples, que a gente tem. Perder a paciência. Pronto. Pecado. Então vocês entendem que uma mesma palavra significa coisas tão grandes e tão diferentes? E é tudo pecado. Então, queridos, quando a gente diz que o cristão não vive em pecado, é uma coisa. Quando a gente diz que todo cristão peca, é outra coisa. Você não está falando da mesma coisa quando você fala pecado. O cristão não vive e não deve viver. E não precisa viver transgredindo de forma rebelde, aberta, descarada a lei de Deus. Não precisa e não deve. E pode viver uma vida limpa, correta, guardando a lei de Deus. Agora, o mesmo cristão ainda precisa ser restaurado na sua capacidade de amar, inclusive dentro da própria família, onde a gente perde a paciência, onde a gente às vezes fala o que não deve, faz o que não deve. E se a gente tem que reaprender a amar a nossa própria família, imagina dentro da igreja. Imagina amar as pessoas que você encontra na rua. A gente tem que crescer muito para poder dizer que a gente guarda a lei de Deus, que nós somos um povo fiel. Vocês entendem as questões que estão envolvidas aqui? Você não pode negar uma coisa em nome da outra. Senão, a gente pensa que pecado é só mandar matar a mãe. Eu nunca mandei matar minha mãe, não tenho pecado. Estou perfeito. E aí o que acontece com a minha mensagem? Ela fica uma mensagem pobre, superficial, que não vai no âmago do caráter, da mente, da personalidade das pessoas, para dizer que existem coisas em nós que são pecado. Agora, a questão do pecado, ela é muito parecida com a questão da perfeição. Porque pecado e perfeição são como dois lados de uma mesma moeda. Um é a negação do outro. Você entende um olhando para o outro. Por que a gente não é perfeito? Porque a gente peca. Por que a gente peca? Porque a gente não é perfeito. E existe um texto na Bíblia, para mim é um dos mais interessantes sobre a ideia da perfeição, que é Filipenses capítulo 3. Abre aí a Bíblia. Volta um pouquinho aí no Novo Testamento. E nós vamos terminar. Então, Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16. Inclusive, esse foi o texto que eu estudei no meu mestrado. Então, eu escrevi aí cento e tantas páginas a respeito desse texto. Então, hoje eu vou comentar algumas pouquinhas coisas só, né? Sobre o que isso tudo significa. Então, olha só que interessante esse texto. Filipenses 3, a partir do verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo acaba com a nossa vida, né? Paulo era uma pessoa complicada. Olha só o que o homem me escreve. Na mesma frase, não que eu tenha recebido a perfeição. Não tenho, não recebi. Eu prossigo, estou lutando, estou indo para frente, esqueço o que está para trás e vou para frente. E olha, nós que já somos perfeitos, viu? Tenhamos esse mesmo sentimento. E se você pensa diferente, Deus vai te esclarecer. Anda de acordo com o que você já tem. Lembra da ideia do pecado. Pecado pode significar a maior transgressão ou o menor defeito. Em certo sentido, queridos, em certo sentido, nenhum de nós atingiu a perfeição. Nós temos ainda esses defeitos no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa vida, que nós temos que crescer muito diante do padrão do amor, da verdade, da fé, da justiça, da obediência, da lei de Deus. Temos que crescer. Por um outro lado, nós já passamos das trevas para a luz. E onde não havia amor, agora existe amor. Onde não havia obediência, agora existe obediência. Onde não havia vontade de conhecer a Deus, de obedecer a Deus, de seguir a Deus, agora existe vontade de obedecer, conhecer e seguir a Deus. E se existe alguém que entregou sua vida a Deus, que foi transformado por Deus, que está aprendendo a amar, que está aprendendo a obedecer, que está aprendendo a ser fiel, esse alguém, mesmo sendo imperfeito, em Cristo, já é considerado perfeito. Porque nós não estamos diante de Deus por nós mesmos. Lembra que no santuário tem um sumo sacerdote que oferece o seu sangue por nós. E para dizer assim, pai, o Ezequiel é um pecador, mas ele tem pedido perdão dos seus pecados. E quando eu faço isso, e quando a gente faz isso, quando Deus olha para a gente, ele não vê o miserável pecador que eu sou e que é verdade que eu sou. Ele olha o sangue de Cristo, a justiça de Cristo, a vida de Cristo no meu lugar. É por isso que, sem ser perfeito, igual Paulo, não atingir a perfeição, nós somos perfeitos em Jesus Cristo. Então agora, com isso em mente, a gente pode entender melhor o que Ellen White escreve. Enquanto Jesus está diante do Pai, nós precisamos ser perfeitos em Cristo. O que significa o quê? Verdadeira fé, verdadeira confiança, verdadeira obediência, verdadeiro amor, verdadeira harmonia com Cristo. Inclusive naquilo que a gente pecar. Porque quando a gente pecar, essa sinceridade da confissão do pecado, só existe na vida de quem está em Cristo. Que pode chegar para Deus e dizer, Senhor, eu tenho falhado em amar as pessoas na minha casa. Me perdoa, Pai. Só quem está em Cristo faz uma oração assim. E admitindo o erro, Deus perdoa o erro. E ele não olha o erro. Olha que coisa linda. Coisa fantástica. E se vocês entendem isso, vocês entenderam algo que as pessoas por aí, em geral, têm muita dificuldade de entender. Então, quando a gente diz assim, olha, é possível ser perfeito? Nós somos perfeitos? A resposta é dupla. Sim e não. Em que sentido nós somos perfeitos? Nós somos aceitos por Deus, nós somos perdoados por Deus. Nós estamos reconciliados com Deus. Nós somos membros da família de Deus por adoção. Ele nos escolheu, Ele nos aceitou, nós estamos em Cristo. Sim, estamos perfeitos. Não tem mais o que fazer. Agora, em outro sentido, não. Na nossa vida ainda existem defeitos, problemas e dificuldades. Deus permite a existência desses problemas e dificuldades espirituais e pecados, etc. Para que cada um reavalie a sua própria posição. Enquanto a gente prega o evangelho para os outros, que eles têm que guardar a lei de Deus, como é que a gente se sente? Como é que é o nosso amor? Como é que é o nosso perdão? Como é que é a nossa fé? Como é que é a nossa obediência? Está assim tão alto nível como a gente quer falar para os outros? E para pregar para pecadores, Deus escolhe pecadores. Para que no ato de eu ajudar eles, eles me ajudam e todos nós crescemos. É por isso que quando a igreja prega para o mundo, seus pecadores se arrependam e guardam a lei de Deus, e guardem a lei de Deus, é um dedo apontando para eles e três apontando para a gente. E a mensagem para nós é exatamente a mesma. Pastor Ezequiel, arrependa-se dos seus pecados e guarde a lei de Deus. Não é só uma mensagem para eles, é uma mensagem para todos, para nós. Porque nós não somos melhores do que eles. Mesmo que a gente não cometa muitos pecados que eles cometem. Mesmo que eu nunca mande o traficante matar minha mãe, eu não deixei de ser pecador por causa disso. Necessitado que Deus tenha misericórdia da minha vida. E se ele não tiver, eu estou perdido para sempre e é justo. Ellen White tem um texto, que eu quero terminar com ele, interessante. E ela diz assim, Jesus é perfeito e a justiça de Cristo nos é imputada. Jesus compensa as nossas deficiências inevitáveis e permanece no nosso coração pela fé. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 195. Jesus é perfeito, esse sim, absolutamente perfeito. Nunca pecou, nem no seu coração, nem na sua mente, nem no seu caráter, nem na sua atitude, nada. Não pecou. E ele nos coloca a justiça dele sobre nós. Por isso que pecadores... O céu nos considera perfeitos pelo sacrifício que ele fez na cruz por nós. E ele, através da sua graça, compensa as nossas deficiências que a gente não consegue evitar. Eu creio que se eu fizesse um apelo aqui, quem quer nunca mais pecar, eu creio do fundo do meu coração que vocês levantariam a mão de vocês. Com sinceridade, nunca mais pecar. E saibam de uma coisa, o destino para o qual Deus nos chama é nunca mais pecar. E amém por isso. Agora, Deus ainda não nos deu essa experiência hoje. Não quer dizer que a culpa dos meus pecados é de Deus. Quem peca sou eu, não é Ele. Mas Ele não me tirou ainda disso. E enquanto eu sou pecador, eu peço perdão, eu me arrependo. Eu digo para Ele, Senhor, eu tenho esse defeito. Em relação ao sexo, ao dinheiro, às palavras, aos sentimentos, sei lá o quê. Cada um deve ser sincero com Deus, sempre, em tudo. Não precisa esconder nada de Deus. Pelo contrário, faça de Deus o seu melhor amigo. E nessa relação, Deus vai transformando a nossa vida. Através da sinceridade, do amor.